Aí, a vida é uma batalha. Ou você luta, ou você desiste. Eu prefiro a primeira opção. Há tantos dias tô de pé e vejo o desafio que me espera, mas nunca fraquejo. Acostumado a viver nesse mundo, resisto, pois as memórias que me ferem também me dão força. E por isso insisto na batalha, mesmo isolado. A vida me deu a função de ser mais um soldado sobrevivente, sinto os pés na terra. E quando eu me levantei pra luta, eu fiz minha declaração de guerra. Pra ficar claro que não me rendo. A cada dia que se passa, mais e mais aprendo. Como um guerreiro, sei que não é fácil a batalha. E também sei que esse mundo cobra quem se perde e se deixa levar pela falha. Tantos que todos os dias brincam com a vida. Há tantos que quando percebem não tem mais saída. Eu me recuso a cair porque jurei. Nunca vou esquecer daquele tempo quando sozinho chorei. Eu sou um combatente e já nasci pra guerra. Pelo meu sangue, meu suor e lágrimas na terra. Por isso me preparo todos os dias cedo. Já combati meus monstros, por isso não demonstro mais medo. É minha rotina e como o sol levanto todos os dias, seja chuva ou seja neve, eu ando pra minha luta, porque esse é meu caminho. Não paro nem desisto do combate, mesmo se tiver sozinho. Mesmo que eu peça, sei que o mundo nunca me atende. Eu vejo as pessoas, sei que ninguém me entende. A dor que sinto é tão clara. Eu me fechei quando eu vi o que o mundo me levar. Então repito todo dia, acho que talvez você conheça. Se não vai me matar, então sem dó me fortaleça. Matei os pesadelos mais sombrios, os mesmos que um dia já me deram calafrios. Isolado não me abati, não me conformei, não me omiti, não me amedrontei. Não liguei pras vozes dando gargalhadas. A cena que vivi tornou minhas convicções blindadas. Passo a passo vivo cada dia, um de cada vez. Tenho certeza, nunca mais pensei em um talvez. Passando o tempo, sei que vivo pra vitória, porque eu me levanto pra deixar a minha marca na história. Sou um combatente e já nasci pra guerra. Pelo meu sangue, meu suor e lágrimas na terra. Por isso me preparo todos os dias cedo. Já combati meus monstros, por isso não demonstro mais medo. É minha rotina e como o sol levanta todos os dias, seja chuva ou seja neve, eu ando pra minha luta, porque esse é meu caminho. Não paro nem desisto do combate, mesmo se tiver sozinho.